Se quem quer você, bate o gato e remota, faz a tocha, tá tremendo. Bate o gato e remota, faz a tocha, tá tremendo. Vai tomar sequência, mulher de quatro. Não, não, nada do entorpecente que ela faz a posição. Faz a posição, faz a posição. Na sequência da pontuação, com o rabo pro alto tomando pressão. Na sequência da pontuação, de quatro. Na pontuação, com o rabo pro alto tomando pressão. Gostosa indecisa, ainda não é de ninguém. Final de semana é seu. Parando tudo na Europa, pô. Tá sumida há uns três dias, mas já deu as caras. Uma filha desaparecida e a preocupação de uma. Sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão. Vai, pô. Sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão da noite. Sentou pro plantão do dia. Toma, toma. Puta que pariu. Não tem jeito, você que não me segue nas redes sociais, só seguir lá, arroba de Ramon Sucesso, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify, porra toda, não tem jeito. Parando tudo na Europa, não tem jeito. Vamos pra nossa índole que é o bolha, porra, não tem jeito. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Olha a família do Pichinha presente. Ele pica, ele pica, ele pica. Vamos dessa, vamos dessa, vamos dessa. Vem, vem, vambora, vambora. Vamos dessa, vamos dessa, vamos dessa. Bota pra ir embora, bota pra ir embora, bota pra ir embora. Vai começar a putaria, vem mulher, começou, pega. Vem pro baile do Marreta, chama tu e tuas colegas. Como que pode, ela não pode. Fica à vontade, mulher, que hoje tu tá com os caras. Quem são esses caras que te pega e te fugueta? Tropa do Jetta vem, tropa do Jetta vai. Tropa do Jetta vem, tropa do Jetta. Busca te deixar maluco e tira toda a sua roupa. Putaria que te fode, fode, fode a noite toda. Minha lapê que é perturbado, levou ela lá pra treta. Dizia o macetou a chota da loira e também da... HG é o comentário, ponta a ponta na favela. O bracinho que te maceta, elas conhecem bem a... O Bebel é o mais querido e com elas não tem conversa. Eu te falei que os caras é top, tu no que me dá e... Vem, tropa do Jeta, vem, vem tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, tropa do Jeta, sai do jeito certo. Vou levar ela lá pro bebê, vou levar ela lá pro bebê, vou comer sua bunda, vou comer sua bunda. Aquele pique não tem jeito, moleque é um sucesso, disco de vinil na Europa não tem jeito. Vou ficando por aqui, o rei da cesta dos cria, distorcendo tudo, o cara do Beat Bolha. Você quiser contratar o moleque Ramon Sucesso para o seu evento, só entrar em contato com o seguinte número, mais 55-21-996-840507. Valeu, sabe, pela oportunidade, não tem jeito, vou ficando por aqui.